274, autorizado a colar, vento de 40 graus, veio de mais. Vitor 90, 274. Xané 6224, autorizado a Lema 11. Decola 3-4, controle 1, 9-8. Controle 119-8, uma boa noite, Azul 2774. Salvador, uma boa noite, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, saída da Coral, suba para o nível 160. Na Coral, só para 1-0, Azul 2774. Vai. Boa noite, o procedimento é RNAVE da pista 10, passei a chegada da Bonf, até pelo, após o CRV do 396, desceu para 4 mil pés, foi o estado de 15. Azul, desce para o nível 070, mantém a chegada a Mari, até a estátua, após o RNA, agradeço. Eu chamei 224, contato radar, sai da Conde, suba para o nível 190. Conde 190. Salvador, boa noite, passarei 2224, informação alfa. SC2224, boa noite, Obduide, após Obduide, para de Mário, para chegar a Mário, reporte no ideal de descida e prepara o RNA 0-0. Obduide, Mário, para o canal ideal, RNA 0-0. Chinel 6212, desça para 2500 pés na Prof. CRV2366, reporte final RNAV. 2500 pés na Prof. CRV2366, reporte final RNAV. Gol 868, desça para o nível 0508. Gol 868, após Mari, pode voar o CRV 368. Após Mari, o gol 1868 vai voar o CRV 368, é o número 3 na aproximação. Chefe, após Mari, voa o CRV 368. Boa noite, meu. CRV 3600, reduziu para 2509, número 4 na aproximação, vai seguir um 737 da Gol 2017. 9932, autorizado alinhar e decolar pistola 0021 no 60 graus 5 graus. Autorizado alinhar e decolar da Montero, boa 9132. Eu escalei terminado, passando no coral, chame ele ao 10201. 1723, reduza para 2209, número 2 na aproximação. 1268, reduza para 2309, desce para 4010, ajuste 1015. 1868, para 4000, 1095, redução 2309. Chinal 6224, da presente Alfa Romeo 363. Chinal 6224. Ativo 363, aprovado grato. Boa noite, o Rio 5974, próxima ponte de Adel 90, tá pronto. Esse Rio 974 autorizado, alinha e mantém 10. Alinha e mantém 10, Rio 5974. 1932, decolas 46, controle 1998. 1998, boa noite, 1932. Rasgito 366, 2515, autorizado Renato, com 9723. 3600, desça para 4000 pés, ajuste 1015. 4000 pés, 3600. Controle, boa noite, Gol 9932, 1600 pés, o Cajão Maracaju, postura de Aracaju da presente. Gol 9932, contato radar, boa noite, inicialmente vou na proa de Puca, guardando o Aracaju. Vou no Puca, inicialmente vou na Aracaju, 9932. Reduza para 1709, tráfico precede com Airbus 320, 8 mil reais na frente. Autorizado R9, volta 1063, 1262. Chinal 6212, complete sinal R9, pista 10, chame torre 1118, decimal 95. 1185, 6212. Correção C3600, da presente, voo César 368. Terra Victor 368, da frente. 1868, iniciando a redução. 7868, após César 368, desça para 2500 pés, na prova César 366, autorizado final, carregado e pistão no zero. Chefe, voo 1868. Já desceu, passarei 2864. Passarei 2224, desça para o nível 050, está presente o Serra Vitor 368. 050, manda o Serra Vitor 368, 224. 212, reporte a distância para o Abixão 10. Trabalho 9, 219. Assiste autorizado pouso, vento 1, 20 graus, 89, 212. Autorizado pouso, 90, 219. Rio 5974, decola 48, controle 1-19, decimal 8. 19-859-74, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, o Rio 5974, decolou da Ayala da Mótima. Boa noite, Rio 5974, contato radar, CDDL, subo 340. Pode voar direto da EL, 5974? EL 5974, direita, direto da EL. EL 5974. 8, reduza para 1809, tráfego que precede, 137 da companhia. Chat, chegou no 868, redução 1809. Chené 6224, 60 milhas nordeste do Salvador, serviço radar terminado, Chené Aracaju em 120, decimal 3. 203 Aracaju, obrigado, boa noite. Boa noite. Estabilizou o final do aeronave, voo 9733. Do 1723, complete de final de nave, chame torre 1895. 1895, boa noite, 1875. Boa. Do 1873, complete de final de nave, tráfego precede meia dúzia de milhas à frente, chame torre 1895. 1895, boa noite, 1895. Do 3600, após a servida 368, desça para 2500 pés, na próxima servida 366, autorizado final, RNAV, sexta 10. Após o 368, desce para 2.500, autorizado a RNAV. Em Salvador, gol 1868. Aproximação, as aves de transmissão de pouso. 9932, direto Aracaju. Direto Aracaju, 9932. Trabalho direito, chama 21, vê se mal 9, chama. 219962, não. Fundo 723, vem turno 2059, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, 90, vou no 723. Negativo, eu acho que a consequência de pouso. Guarda. Voo 9932, chame centro Recife na frequência 12685, alterna 2545. 2845, 2545, gol. 3600, complete final de nave, chame torre em 11895. Confirmado para o 3600. 300, torre 1895. 723, solo 54, direita 21, decimal 9, sonho. Direita 219, boa noite, bom final de semana 1723. Salvador, da 3600, boa noite. RNAVE da 10, vai passar o 366. Gente, continua a aproximação, vai atravessar de todos os 3600, já estão. César, já tinha um 015. 4000, nós já não temos 2024. Azul 2774, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201. Autorizado o pouso, vento 220 graus, já ajuda nós, gol 8-8. Para 8-8, pouso autorizado. Autorizado RNAV por 2224. 2224, autorizado, após a RGT 368, pista para 2500 pés, na frente da RGT 366, autorizado final RNAV. Autorizado a final da RNAV, 2224. Sobre o colar, fica bicho do garoto. Ali mantém o nome 34. Alterno 26.0. 1251-260-5974, obrigado, bom trabalho, boa noite. Boa noite. No solo 56, livra direita, chamou 21 do sinal 9, solo. Direita 219868. Vento 130 graus, 8 graus autorizado a colar, pista no zero. Bem-vindo a colar, João, no zero, 134. Ciência de Oral 973, mantém a posição. Autorizado pouso, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso, 3600. Segundo, número 34, decola 58, controle 19, decimal 8. 9-8, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 1-1-3-4. Gol 1-1-3-4, boa noite, contato radar, seu da PUCA, suba para o nível 350. 350, visual para levar a Jama da presente? Direto Jama, 1-1-3-4. Já está voando Jama, guardando a coordenação para Aracaju, Maceió. Na escuta, obrigado. Guarde. O passarelo do 2324 passando Serra Vista 366, visual com a pista. Passarelo 2224, completo de final RNAV, chame torre 1-1-8-9-5. Completa com a torre, 1-1-8-9-5-3-2-4. Gol 1-1-3-4, está presente direto, Marcelo. Gerando Mansell, represente, obrigado. 1134. Gerando Mansell, estou autorizado, Gerando Mansell, 1-0. Chama 00, 0100, liga direita e chama 21 em cima lá do chão. Direita 219, boa. Oi, Salvador, boa noite, passarelo 2224, final da 1-0. Fez passarelo 2224, mexe na aproximação, vai por direção de curso. Aguarda. Sideral 9973, autorizado a decolar, vento no 20 graus, 8 metros. Passarelo 2224, autorizado pouso bichinho 0, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 1-0, 2224. Sideral 9973, decola 01, controle 1, 19, 8. 19, 8, 9973. Boa noite, contato no radar, CBDS, sub 360. Boa noite, 360, Leão 9973. Passei 2000, posso mandar pro de Leda 9973. Federal 9973, você já deu, né? Chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Quando 12685, 12545, gol 1134, obrigado. Valendo 2224, solo 04, direito 121 no decimal 9, solo. Direito 219. Dois autorizados, aliás, decorar a pista, 1-0, vento, 1-3-0 graus, 8 anjos. Federal 9973, chega o centro do Recife na frequência 1251, alterna 126, decimal 0. 251-260-9973. Decola 07, controle 1-1-9-8. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5972, decolou na sua escola. Rio 5972, bom dia, contato radar, saída da El, suba para o nível 360. Acendendo ao 360, 5972. 3152, boa noite. Pista para 4000 pés, está presente. Voo CRJ368 para o final de nave. 4000 pés, 368. Rio 5972, chão centro, Recife, na frequência 125.1, Alterno 260. 1251, Alterno 1260, Rio 5972. 3152, após servidor 368, desça para 2500, na prova servidor 366, reporte final Renato. 368, após 2000, chama final Renato, obrigado. Controle voo 09158, para o é, boa noite. Gol 1098, foi direto 368, descendo para 410, no final RNAV está no 0. Autorizo 39, a 401098. Pode ser 309? noite, Shelton 3152. Duas milhas para o 366, estabilizando na Renata. Travado 3152. 3152 atualizado, pouso pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 5-9. Leve pouso, obrigado. Para 2500 pés, ajuste 10, 15. 2500, 10, ou 10, 15. 252, chave 28, direito 219, senhor. Bom, fala 19, tá? 3150, obrigado, boa noite. Visual estabilizado, gol 1098. Gol 098, completo sinal. Reinaldo, chame Torre 118, decimal 95. 895. Boa noite. Torre Salvador, gol 1098. Autorizado com os bichos no zero, vento 1, 2, 0, grau 5, 9.